Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast e Mulher Maravilha é tão bom que parece da Marvel. Olha aí. Aqui comigo, qual é seu Runter? Mulher Maravilha é tão bom que parece da Marvel mesmo. Eu sou aquele cara, eu não consigo. Eu não pensei em nada, eu copiei essa frase. Ok. E eu acho que a Marvel vai copiar, né? Daqui a pouco sai um filme da Viúva Negra parecidíssimo. Fica vendo. E não! Espera que o tanto de câmera lenta que vai ter no filme da Miss Marvel, cara. Só espera. E o nosso amigo Cláudio, o Dragão Dourado. E com esse filme da Mulher Maravilha, espero o filme da Viúva Negra e da Miss Marvel sendo muito bons. Ou melhores, né? É. Cara, sendo daquele nível, eu já tô satisfeito. Legal, também. Legal. Também tô, de boa. Se não ficou claro, nós estamos falando de Mulher Maravilha, o filme de 2017 da DC Comics. Esse de filme, cara. Que delícia de filme. Que filme que sorri, aquele filme quando sorri pra gente. Nossa. Amor à primeira vista, cara. Amor à primeira vista? Eu pensei naquela música, sabe? Quando a luz dos olhos, teus a luz dos olhos, meus resolvem se encontrar. É o confronto de dois ciclopes, né, cara? Meu Deus. Puta que pariu. E, é claro, você pode encontrar nossos amigos, o Cláudio, no omegastation.com.br. Eu acho um site muito forte na cultura oriental, porque o Cláudio é assim, né, Cláudio? Eu sou o não japonês mais entendido do japonês possível. Bem, então você seria, então, Cláudio, você tá dizendo então que você é o dragão não ocidental, você é o dragão oriental. É, tipo de... Não sou o Jake Long, cara. Não, eu sei então, o Jake Long é ocidental, você é o oriental. Você se transforma no dragão dourado também? Você consegue, você tem esse poder? Adoraria ter. Pô, dragão de Komodo, manja. Africano, acho que é africano. Que morde e mata as pessoas de infecção, né? E você pode encontrar o nosso amigo Wallace, o Hunter, o Parasita lá no Paranerd. Parasita, caraca, cara, que ofensa. Você vai no meu podcast um dia, cara. Eu vou fazer questão de te tratar mal do começo ao fim, cara. Sério. Vai pedir pra sair, não. Legal, tipo, se você é o Parasita no Paranerd, então você fica sugando o Nerdmaster, é isso? Não, gente. Cara, não, ele tá maluco. Olha só, eu estou no site do Paranerd, eu não tenho relações nenhuma com o Paranerd. Eu tenho meu próprio podcast, eu tenho dois podcasts, inclusive. Eu tenho meu próprio. Eu posso fazer um jabá do outro podcast? Manda. Então, gente. Você fala que não tem relação nenhuma, mas é direto o Nerdmaster no seu podcast, né? Ah, mas ele é participante do Dragão, ele tá na abertura, cara, ele é participante, é tipo, ele é, sabe, no Nerdcast não tem os Nerdcasters, então, eu tenho os Hunters, então é isso, a galera tá lá. O Nerd Máximo, uma vez, ele já falou pra mim também, se eu não participar, não tem cast, ele falou, tipo, mano, mentira, não falou isso não, mas é rapidinho. Gente, saiu agora, a gente tá lançando agora, quinzenalmente, um podcast sobre quadrinhos, olha vocês, veja bem, que é o Mangakê, um podcast sobre quadrinhos e mangá, mas a gente tá fugindo um pouco do mainstream, sabe, a gente vai focar mais em explicar para as pessoas conceitos que quase ninguém entende, pessoas novas nessa mídia que querem começar agora, por exemplo, acabamos de gravar um esse quest, cara, quando sair, com certeza já vai ter até saído mais, porque eu vou contar um segredo, hein. O Tom, a gente grava isso aqui, ele demora tipo 3 meses pra lançar o cast. É foda. Aí, quando a gente vai ter saído já, que vai ser o mangá que a gente gravou sobre Tains e Reboot. Já gravamos também um sobre explicando categorias de mangá. E também temos programas relacionados a mangás e quadrinhos desconhecidos da grande mídia e do grande público. Então tá toda vez lá eu, a Sara, e eu não sou o host, né? A Sara é a host, olha aí. Temos uma menina host no podcast de quadrinhos. Olha que revolucionário. Temos eu, a Sara e o antes Nerdmaster, que substituímos ele pelo HQMem, o dinossauro dos quadrinhos da internet, que é um conhecedor sobre quadrinhos. E acesse lá e dá uma conferida, que é muito divertido e é curtinho, e você vai matar em dois tempos. Muito bom. Vamos ali para uma breve vírgula sonora e voltamos para falar desses olhos seus, as luzes dos olhos meus resolvem. Nossa, que merda que ficou esse gancho. Voltamos já. Lá. Lá, lá, lá, lá. É mais fácil. Tá bom, muito bom. O que você vai ouvir agora é o último episódio do Nerdópolis Podcast, né? É, a gente tá encerrando aí, a gente, na verdade, eu estou encerrando aí o projeto, mas o site vai ficar no ar. Os motivos vão desde falta de equipamento adequado à falta de colaboradores no site. Na verdade, eu sempre tenho amigos para gravar, né? Isso nunca faltou. Mas dentro do site, com a parte mecânica, com posts, edição de podcast, matérias, eu nunca consegui montar uma equipe que me ajudasse, que me apoiasse, por falta de tempo das pessoas, por falta de interesse, por terem outras prioridades, né? Principalmente por terem outras prioridades na vida. Eu nunca consegui fazer com que o Nerdópolis fosse o que eu tinha em mente, né? Um site grande com matérias diárias, reviews de filme, de séries, um podcast bem editado, que a verdade é que o Nerdópolis não é um podcast que prima pela qualidade nem de áudio, nem de edição. Um pouco pela falta de tempo, né, para se editar e lançar, e outra pela falta do, como eu já disse, equipamento adequado. Eu vou ficar no caminho da literatura agora, vou montar um site, não sei se vai ter podcast, mas se tiver... também não vai ser agora. Agradeço a todos que ouviram o Nerdópolis por esses 2 anos inteiros, né? Esse não foi meu primeiro podcast, na verdade eu já faço isso há 8 anos, desde que minha filha nasceu. Eu tive o internetdiscada.com e antes o Devoradores de Letras, o Devoradcast, que era um podcast sobre literatura, onde conheci o Eduardo Cosso e o Elito Magari. Então, um grandíssimo abraço a todos que ouviram. Sinto por não ter tido comentários, né, das pessoas. O Alex Leite, uma vez, disse assim sobre mim: é, gênio do mal, essa sua insistência um dia vai lhe render bons frutos. A verdade é que sim e não. Não rendeu os frutos que eu queria no site, mas rendeu boas amizades que eu pretendo levar a vida toda. O mais é isso. Um grandíssimo abraço, até mais e obrigado pelos peixes. Precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar. Fiquei o filme inteiro esperando a música e achei que ela não viria. Porque eu tinha perguntado pra uma pessoa e a pessoa disse: não, não tem o tema, não tem a trilha sonora que a Mulher Maravilha tinha no Batman vs Superman. E eu falei: como assim? Se a única coisa que me empolgou é... não tem pauta. Ah. A única coisa que me empolgou... porque assim, a Mulher Maravilha, vou tentar me expressar de outra forma, voltando lá no Batman vs Superman, né? Uhum. O Batman Superman é um filme bom, tão bom, ele é tão bom quanto é chato. Isso é se expressar melhor, cara. Você tá elogiando o Superman aí. Vamos lá. Ele é um filme bom, mas ele é chato pra cocô. E a minha esposa, inclusive, ela raramente faz isso, mas ela cochilou durante algumas cenas do Batman vs Superman. E o cinema inteiro o cinema inteiro parecia meio caindo no cochilo, sabe? Durante toda aquela monotonia. E de repente ela surge com aquela... Aí a galera sentou assim na ponta da cadeira, tá ligado? Ou seja, quem salvou o filme do Batman vs Superman foi a Mulher Maravilha, mas eu acho que aquela trilha sonora colaborou muito pra melhorar. Não que as cenas delas não fossem já perfeitas, né? Mas a trilha sonora... E eu começo o sketch dizendo que eu queria mais da trilha sonora dela durante o filme inteiro. Eu sei que eu não começo do começo, eu começo a falar do meio, mas eu queria falar disso de cara, porque eu senti falta de mais vezes ter a trilha sonora da Mulher Maravilha, aquela que empolgou tanta gente no cinema, Cláudio. Então, mas vamos lá. Não tem nada que encaixava aquela cena, aquela trilha. nenhuma cena, cara. Se ela ficasse em qualquer outra cena desse filme, ele ia ficar, a trilha ia ficar deslocada, cara. Então... Você fala que é só pra batalha mesmo, então. É, aquilo lá é só pra momento crucial mesmo e pra porradaria. Porque aquela trilha dela é porradaria, cara. Não... Tipo assim, não tem momento cute que ela entre, entendeu? Momento vamos ser pacíficos que ela entre, entendeu? Uhum. E também não dá pra fazer a versão dela do piano pra parte triste, né? É, então. Ela não... Tem muitos filmes que fazem, né? Tipo, tem a trilha e tem umas versões, tipo, pianinho, violino pra parte triste do filme. Sim. Se um pianista tocar isso daí, ele vai querer sair batendo com o piano de cauda em todo mundo, velho. Cara, eu posso comentar um sacrilégio agora? Não sei se sacrilégio é a palavra, talvez. Mas enfim. A trilha é maneira, eu gosto muito. Quem joga o HunterCast de... Ou provavelmente ninguém. Mas escutem lá o HunterCast Batman vs Superman. Eu chego a comentar da trilha. Inclusive eu faço uma imitação perfeita da trilha. Depois que passou o hype, analisando um pouco melhor, talvez essa trilha seja super valorizada. Só um bocadinho, cara. Não muito. Mas só um pouquinho super valorizada. Eu acho que, na verdade, essa trilha... O Batman vs Superman tem muitos momentos sonolentos, né? Mas assim, vários. Mas o que salva o filme é ela. E só que essa aparição, eu acho que é mais isso, Cláudio. Porque na verdade aquela trilha não apareceu em nenhum outro momento do Batman vs Superman, né? Uhum. E na hora que ela. E ela também, a Mulher Maravilha, também ainda não tinha aparecido, né? Era a Diana. Até então. E aí, quando ela aparece que a trilha vem junto, eu não acho que a trilha seja super valorizada. Eu só acho que ela deveria ter sido melhor aproveitada, mas eu entendo o que o Claudio disse, né? Na Mulher Maravilha. Uhum. Mas vamos lá. Eu entendo o que você quer dizer com a trilha super valorizada, mas pensa assim, cara. Ela é como se fosse uma flor que nasceu num monte de bosta, entendeu? Ah, sim. É uma bela flor. Aí todo mundo fica, mano, essa flor é sensacional, entendeu? Todo mundo tá acostumado a ver a bosta e nasce a flor, aí desabrocha a flor. Você tá dizendo então que deixa eu ver se você entende sua analogia. Se o filme fosse bom, se fosse tipo um campeiro de rosas, essa seria só mais uma rosa no meio da multidão e ninguém ia dar tanto valor? Bobear, tipo assim, a galera ia, tipo, nossa, esta rosa aqui está muito bonita, mas não ia ficar hipervalorizando ela. Porque tem um canteiro de rosas. Eu entendi o que o Cláudio quis dizer. Ele quis dizer que é a... Resumindo, é a única coisa que presta no Batman vs Superman. Sim, entendi. Eu posso fazer uma pergunta rápida, uma comparação rápida. Uhum. Só pra tirar uma dúvida. Vocês lembram, a respeito de trilhas sonoras e tal, essa trilha sonora é muito boa. Mas vocês lembram da trilha sonora de Pacific Rim? Não. Não muito bem. Tá, é porque na época que saiu Pacific Rim, cara, tipo, todo mundo ficou amarradaço na trilha sonora. Todo mundo ficou muito, muito... Se o gênio do mal, nosso querido host, ele puder colocar a trilha aí agora pra vocês poderem lembrar só um pedaço dela, se não der, não tem problema não também, não, que vocês buscam da memória, porque é uma trilha realmente muito boa. Só que como... O filme é fantástico. Assim como essa música, sim, o filme é fantástico. Mas assim como essa trilha, eu acho que daqui a algum tempo, cara, espera só mais alguns meses, é porque o filme saiu agora e a trilha tá recente na sua cabeça. Vai ser esquecível. Como eu não, foi não. O Pacific Rim. Cara, não duvido, porque porque vamos lá, a Batman vs Superman já tem um ano, cara. E, cara, ninguém esqueceu dessa trilha, entendeu? Não esqueceu porque teve o filme do Mulher Maravilha em seguida, cara. Não, foi um ano, cara. Pacific Rim acho que já tem 2-3 anos. E outra coisa. Tava na hype. Eu coloco essa trilha pra ouvir, às vezes. Entendeu? Eu acho que assim. Eu lembro da trilha de. Apesar do filme não ser tão bom, mas eu lembro da trilha do Homem de Ferro 3. Eu lembro, lógico que todo mundo lembra da trilha do Superman original, né? E algumas outras icônicas. Tem uma música em especial de um anime, One Piece. A música chama-se Binky no Sake. Uhum. É, Cláudio? Sim, é que vamos lá. Termina, desculpa. Não, eu acho que assim. Eu tô citando essa música dentro de um anime, num capítulo. Acho que já faz uns 300 capítulos que eu ouvi essa música. E, inclusive, é a música de abertura do Nerdópolis, da vinheta inicial, né? Se vocês notarem, é a música de abertura. É a cena que te marca, entendeu? O Claudio falou uma coisa muito interessante. Um filme muito, muito maçante. E aí eles fazem, eles apresentam outro filme dentro daquele filme maçante, entendeu? É tipo uma coxinha de catupiry dentro de uma cesta cheia de coxinha sem catupiry, entendeu? Entendi. Então, mas vamos lá. A trilha do Pacific Rim, ele é... Vou até misturar os exemplos, né? A trilha do Pacific Rim, ela é boa, mas não é nada excepcional. Entendeu? Ah, que isso, cara. Na época que saiu, o Nico tava comprando só a trilha sonora do filme. Você esqueceu do hype? Cara, velho, o Nego comprou as músicas do Rei Leão. Ah, mas é muito... E são ruins as músicas do Rei Leão? Não, então, mas tô falando, elas não são excepcionais. Não é nada, tipo, hiper impactante como a trilha do Superman, por exemplo. Cara, que ela define o Superman até hoje. Entendeu? Define o momento. Você tá dizendo então que essa música define a Mulher Maravilha? Então, essa daí. Define a Mulher Maravilha. Ela pode. Vocês esqueceram daquela música Under Woman? Essa é muito boa, cara. Eu acho melhor que essa, inclusive. Então. Lembra dessa música do seriado? Acho que é do seriado da. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, ô Claudio. Uhum. Fala uma música pra você, fora essas todas que a gente já conhece, que foi impactante. Cara, o tema do Batman do. Como, não é do Nolan, é do Tim Burton. Tá vindo na memória. Tá vindo na memória. Entendeu? Eu só não tô reconhecendo. Acho que eu conheço. Tenho certeza que eu conheço. Cara, se você ouvir essa música, você não pensa em nada a não ser Batman. Entendeu? Uhum. É a mesma coisa do tema do Superman. Você não pensa em nada em Superman, cara. Eu acho que, tipo assim, a da Mulher Maravilha não chega tanto. Sim, é. Entendeu? Ela não chega a definir a Mulher Maravilha. Mas, por exemplo, é a primeira vez que a Mulher Maravilha tem uma trilha de filme. Entendeu? Tá. Mas eu acho, Claudio, que define ela essa versão da Mulher Maravilha. Pode não definir o personagem. Porque a trilha do Superman, a trilha define o Superman como um todo, em qualquer universo, em qualquer mídia. Sim, cara, velho, põe pra tocar, velho. Cara, você vai. Não importa onde. Se for um filme. Do Zé Colmeia, cara. Põe pra tocar, você pensa no Superman. Verdade. Entendeu? Agora eu penso o seguinte, uma coisa também que foi dita, que é que eu acho que o Wallace não vai poder negar, é que com a trilha da Mulher Maravilha, acontece a mesma coisa que acontece com The Eye of the Tiger. Dá vontade de dar porrada nos outros. Você tá lá de boa. Tá ela realmente empolga. Ela realmente empolga. Ela dá um... Eu confesso que quando eu tava dormindo no cinema, essa trilha me deu uma acordada. Muito bom. E engraçado, né? Porque dentro de um filme do Batman vs Superman, a gente deveria lembrar da trilha do filme, né? Tipo assim, a trilha do filme Batman. Não, a gente lembra exclusivamente da trilha da Mulher Maravilha, porque eu nem lembro das músicas do filme. Cara, eu não lembro nada daquele, eu não lembro nenhuma trilha daquele filme, cara, nada, só lembro dessa música, cara, que eu ódio desse filme. Deve ter dado Ctrl-C, Ctrl-V na trilha da origem, né? Nossa, provavelmente, cara. Nossa, nem é esse filme que tem o super-homem conversando com o pai fantasminha no gelo? Qual? No... Sim. No Batman vs Superman. Nossa, que ódio, cara. Vamos seguindo, gente. Vamos seguindo que eu tô ficando puto. Vamos lá. Bom, quem dirige o filme? Bom, se você não notou, né, ouvinte? Claro que nós estamos falando de Mulher Maravilha. Pô, né? Tá na intro, né? Tá na introdução, né? É que tem gente que é devagar, né? Bem. Lesado, bom. Vamos dizer assim. Pode xingar seu ouvinte assim, cara? Eu não se manifesto pra elogiar, não vou se manifestar pra ficar ruim. É, né? Bom, a direção ficou por conta de Patty Jenkins, acho que é isso, que essa mulher vendia um monte de coisa que eu não conheço e fez Mulher Maravilha. Deixa eu ver o que ela fez aqui. Outrage, Monster, Desejo Assassino, Five, Batrial, um monte de filme que não foi traduzido. E aí apostaram nela pra fazer, traduzida a, eu falo o título, né? E aí apostaram nela pra fazer, ela que tem uma filmografia fraquíssima, na minha opinião. Pra fazer a Mulher Maravilha aí. Bom, não sei o que viram, né? Mas, enfim, deu certo. A mulher tem uma mão do caralho pra dirigir filme. Ah, o elenco nós temos Gal Gadot. Essa é a pronúncia? Eu acho que é Gal Gadot. Acho que é igual Gaganet. Não, isso é coreano, o nome dela é Gaganut. Eu não sei falar Gaganut. A gente fala errado. Não é Gal Gadot, porque ela é israelense, né? Não sei a origem. Ela é Miss Israel? Ela foi Miss Israel, acho que ela foi Miss Israel. É. Eu... Uma mulher que eu acho que deve ser muito difícil ser ela. Por exemplo? Sabe? Deve ser muito cansativo ser essa pessoa. Isso, ela é atriz e modelo israelita. Olha só. Ela tem 10 anos de carreira, né? E ela vem, vamos lá, Liga da Justiça, Vizinhos, Nada Secretos, eu tô querendo ver esse filme. E agora eu já vi. Agora que tem ela, eu vou ver. É legal. Batman vs Superman, Mente Criminosa, Polícia em Poder da Máfia. Também conheço que Polícia em Poder da Máfia é o nome do filme. Isso, o original é Superman. Cara, ela tá no Velozes e Furiosos desde o 4? Nossa. Ela tá no Velozes e Furiosos? Cara, esse filme é tão inesquecível pra mim. E ela é uma pessoa que eu acho que se ela acordar de manhã, com cabelo bagunçado, com os olhos cheios de remela, com bafo, ela ainda assim vai ser uma das pessoas mais bonitas que eu já vi. Caraca, gente, vocês estão malucos. Eu posso falar? A gente pode perguntar pra vocês pode. Rapidinho? Uhum. Vocês acham que... É assim, já é uma discussão bem antiga, inclusive você já deve ter tido ela em algum outro podcast, né? Porque na época, quando ela foi escolhida pra Semana Maravilha, foi meio que uma polêmica, muito magra pra fazer o corpo de uma Amazona. Depois do que vocês assistiram, tanto Batman vs Superman quanto o filme próprio dela, vocês acham que ela convenceu como Diana e como Mulher Maravilha? Eu acho assim, ela é o Hugh Jackman da Mulher Maravilha, entendeu? Uhum. Ah, entendi. Eu, é que assim, eu não. A gente houve também essa polêmica, Wallace, quando o Hugh Jackman foi fazer o Wolverine, né? Ah, eu lembro. Eu lembro mais ou menos quando era criança, eu lembro mais ou menos. É, ninguém via o Wolverine no Hugh Jackman. E aí hoje em dia ninguém consegue desvincular, né? Exato. Porque o Wolverine é um anão, tá ligado? Um anão brucutu. Ah, não. É um anão, cara. O Wolverine tinha que ser interpretado por, sei lá, um cara pequeno aí, vamos ver, deixa eu ver. Eu esqueci o nome do cara, deixa quieto, vai. Quer uma coisa mais recente? De novo, ninguém via o Batman saindo do Ben Affleck. E inclusive essa discussão foi maior do que a própria Mulher Maravilha. Ainda não vejo não, cara. Pra mim o Batman do Ben Affleck é bom, mas nem isso tudo não. Não, mas de qualquer forma ele fez Batman. Tipo assim, você viu um Batman lá, não é que nem o George Clooney. Ah, pelo amor de Deus, gente. Agora sim, o que eu digo é o seguinte: tem umas outras situações que, por exemplo, né, não sei se vocês já viram a série Arrow. Eu acho que pra uma pessoa que ficou 5 anos numa ilha, aquele cara tá muito bem de saúde, né? Da pele, dos dentes e tudo mais. Ah, lógico, meu irmão. Por que eu tô citando esse exemplo de merda? Que essa série é muito ruim pra caralho. É que, lógico, se a gente for pensar numa ilha cheia de mulheres guerreiras, a gente pensa em mulheres grosseiras, sujas, eu não tô querendo ser preconceituoso, mas é uma ilha de guerreiras, mulheres que apanham, levam soco na cara, que estão com hematomas constantemente, né? Que dependem só delas mesmas para sobreviver e caçar. E aqui nós temos uma ilha onde os machucados parecem não existir, mesmo para uma ilha de guerreiras. Então, pela suspensão de descrença, né? Se a gente for avaliar dessa forma, ela é a Mulher Maravilha. Se a gente for pôr todas as coisas que a gente quer na balança, eu acho que seria até difícil fazer uma Amazona de verdade no cinema, entendeu? Se fosse uma Amazona, tipo, não mitológica, né? Porque, tipo assim, vai lá. A ilha de Temíscira é uma ilha mitológica, entendeu? Então, cara, você dá pra relevar elas serem bonitas e corposas, sem machucados e serem extremamente guerreiras. Porque ela tem uma resistência além do normal. Se você contar, ela, tipo assim, as mães e tudo mais ali tem centenas de anos, né? Ah, sim, é verdade. Cada uma, tipo, elas não envelhecem também, tem muitos privilégios elas serem seres mitológicos. Eu vou falar uma Mulher Maravilha, uma atriz que poderia interpretar a Mulher Maravilha. Eu cheguei até a falar ela no HunterCast. Sabe aquela. Eu não sei o nome da atriz, gente, desculpa. Mas sabe aquela que fez o Deadpool? Não a magrinha, a namorada dele, mas a outra que deu até lutou com Colossus. Caraca, eu esqueci o nome dela mesmo. Sei qual é. Ela tem um corpão maneiro e tal. Um corpo de Amazona, tá ligado? corpo e perfume de Amazônia. Eu acho que se a gente, tipo, porque ela tava meio feia no filme porque a maquiagem tava ajudando, mas bota uma maquiagem maneira nela, que você tem uma Mulher Maravilha maneira, cara. Ela é grande, ela é alta com uma... Então, mas, com uma... mas por exemplo, aí você tá pegando o conceito de Amazônia, não você tá pegando o conceito da Mulher Maravilha que tem nos quadrinhos, por exemplo. Tô, cara, Mulher Maravilha, mas Mulher Maravilha nos quadrinhos, ela é isso, cara, não é magrelona, tipo, a Gal Gadot é. Ela é. Não, não pelo é, pelo menos cara, nas animações é. Ela é. Sim. Ah, nas animações, pô. Nas não, animações, não é, não, no, nos quadrinhos, tudo, cara, ela não é, tipo assim, magrelona, ela é encorpada, mas, tipo assim, ela não é meio brucutuzinha como a menininha que você tá falando, não, cara. Mas vamos pensar de outra forma, ó. Vamos pensar de outra forma. Ela é... Lá vai o spoiler, né? Vai ter que ter spoiler. Se você não assistiu o filme ainda, tchau. Até a volta. Mas, assim como Hércules... Gente, rapidinho. Ô, Tom, rapidinho. A sua chamada tá travando só pra mim, só, gente? Ou tá travando pra você também, Dragão? A sua não. Deu umas travadas. É, a sua não está da... A minha que tá travando, né? Tá bom. Bom, pode ir. E agora vai o spoiler, né? Assim como Hércules, que a gente tá falando do filme, infelizmente não vai contar todos os segredos, mas alguma coisa tem que passar. Ela, na verdade, ela é uma semideusa, né? A Diana. Eu não sei se ela é no quadrinho, porque eu não acompanho o quadrinho. Já deixou de ser. Mas o que isso quer dizer? A forma física dela pouco importa, porque ela de fato tem um poder, né? Que vai além. É igual o Superman. O Superman poderia ser magrelo, que ele ainda seria mega ultra forte, entendeu? E o único Superman realmente encorpado é o Henry Cavill, né? Porque todos os outros eram mais magros. Sim. Não era super musculoso. Ah, depende. Tem uns que é meio barrigudo, cara. É verdade. Mas, inclusive da versão pornô é barrigudinho também. mas, inclusive, né? Mulher Maravilha, depois tem que fazer uma pesquisa aqui, pessoal. Do Alex Brown, lembra, Cláudio? Alex Brown? Não lembro. Alex Brown é o maior diretor de filme nerd pornô que existe. Ah, tá. Já lembrei desse cast. Uma ameaça foi detectada. Ignora. Que não, essa não, é maneira se tivesse essa. Engraçado, na hora que eu falei do Alex Brown, como se eu estivesse pesquisando, né? Falou que foi uma ameaça detectada. Eu já imaginei que site você acessou pra ver Alex Brown. Tá. Então assim, o Wallace, o Hunter, eu acredito que a forma física dela, lógico que a gente sabe que ela foi ativada, não sei se é essa, objetivada nesse filme, né? Que isso, cara? O que você quer falar, cara? Ela ganhou o objetivo, é isso. Ah, tá. Quando a gente fala em objetificada, é tipo aquele, como é que fala em anime, fanservice, né? Não. Você tá querendo falar que ela foi objetificada. Isso, objetificada, um pouco. Nossa, embora muitas pessoas digam que, na verdade, esse filme é um filme sobre o apoderamento feminino, né? Mas tem ali um pouco de machismo, sim, mas também não vou entrar nesse mérito. Você achou isso mesmo? Sério? Assim, pelo que eu vi no filme, cara, eu não senti ela sendo exposta e sendo sexualizada em momento algum, cara. Inclusive, até comentar isso mais pra frente no cast, que por fato de ser uma diretora que é uma diretora mulher, eu achei que isso contribuiu que, tipo, você não teve closes e cenas... Teve ser minha câmera lenta em excesso, sim, mas você não teve nenhuma cena que mostrasse diretamente, tipo... chegando com a câmera perto da bunda dela ou alguma coisa do tipo, verdade, sexualizar essa personagem. Que eu penso o seguinte, jovem, esqueci seu nome. Não importa. O Wallace. Tem várias formas de você objetivar uma pessoa, né? Você ainda veria a Mulher Maravilha com os mesmos olhos se ela fosse careca? Tá, você entendeu onde eu quero ficar? Tá. Ou seja, ela é tanto no quadro, no desenho, ela é um produto que, tipo assim, eu falo produto, não é uma pessoa, não quero ser preconceituoso, é personagem, né? Então ela é um produto para atrair os homens, porque ela é realmente muito linda, e tem esse contexto feminista, né? Não sei se eu posso dizer totalmente feminista, mas, por exemplo, uma frase me incomodou no filme, quando o Payne, né? Que é o Steven, curiosamente o nome dele também é Steven, né? Fica a dica aí com a outra pessoa da Segunda Guerra, né? quando o Chris Pine, que é o Steve, que inclusive o Chris Pine que fez um ótimo Capitão Kirk, né, na trilogia nova do Star Trek. Sim. Ele diz assim, nós precisamos chegar a um homem que vai resolver isso. E aí a Mulher Maravilha diz assim, eu sou o homem que vai resolver isso. Sabe, aquela frase ali me incomodou um pouco, a maneira como foi posta, entendeu? Eu entendi que ela é o herói do filme, mas ela disse assim, eu sou o homem que vai resolver isso. Não sei qual foi a ideia daquela frase solta daquela forma. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Posso tentar explicar? Sem tentar me perder. Eu acho que foi mais do tipo do... Tipo como se fosse uma censura à frase do cara, sabe? Tipo, o cara falou, a gente precisa de um homem pra resolver isso. Ela, não, eu sou o homem que vai resolver isso. Tipo, vocês não precisam de homem, eu tô aqui, sabe? Tipo, eu sou a solução do problema, sabe? Eu tô aqui pra isso. Tipo, essa é a minha missão, porque eu não quero... Tá livre de spoiler, né? A gente não vai ter spoiler nesse cast, é isso? Manda ver, não. Pode ter spoiler. Tá bom. Pode ter spoiler. É porque ela fica falando, desde que ela encontra o Steve Trevor, que ela fica falando que eu tô indo porque eu tenho uma missão, porque eu tenho que matar o Ares. Eu tô indo porque eu tenho que matar o Ares. Isso desde que ela sai de Tessera, né? Ela fica falando assim quase o tempo todo. Ela é tipo o Punho de Ferro falando que ela vai matar o Punho de Ferro e tem que salvar tudo, tal. Ela falando isso, ela foi meio que afirmando o que ela tá dizendo o tempo todo, que o cara não tava escutando, sabe? O cara tava meio que menosprezando o que ela tava falando. Entendeu? Mas eu consegui me explicar mais ou menos o que eu quis dizer? Eu tô entendendo, né? Não sei se concordo, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, pra mim, eu interpretei dessa forma, cara. Uhum. Mas muito bom. Então, mas... Tem uma outra... Vamos lá, eu concordo, vamos lá, deixa eu só corrigir um ponto histórico que você deu uma mancada aí, ô Marcos. Mas é que a Mulher Maravilha surgiu como ícone feminista. Lá, uhum. Desde a criação dela. Uhum. O criador dela ele é um apoiador do feminismo. Do uhum. início mesmo. Então ele já criou a Mulher Maravilha mais forte por causa disso. Entendeu? E, cara, eu acho que a Mulher Maravilha tá a Mulher Maravilha nesse caso. Entendeu? Eu concordo um pouco com o Wallace que ela tá falando, não, eu que vou resolver. O que ela falou, ela só repetiu, afirmando que ela resolveria. Entendeu? É. Só pra não pra deixar claro que, tipo assim, dane-se o gênero que você está falando, né? Na verdade, sabe o que acontece, Cláudio? Desculpa ter cortado. As Amazonas aqui dão a impressão que elas são um pouco como as Crystal Gems que vem o universo, não sei se vocês conhecem. Sim. Onde o sexo mesmo não faz diferença pra ela. Ah, bom, elas só conviveram com mulheres a vida toda, né? Tanto que o Steve Trevor é o primeiro homem que ela vê na vida toda. Que é acima da média. Muito bom. Bom, esse filme conta com Connie Nielsen, é que é o nome da mulher, né? Que é a Hipólita. Robin Wright, que é Antíope, que eu achei que ela seria a vilã do filme, que é a tia da Diana. Sabe, é meio clichê, não é, Wallace? Quando tem uma parente que quer ensinar e aí acaba que ela vira vilã. Ah, sim, nossa, totalmente quadrinho, cara. Totalmente história. Aí abandonaram essa ideia. Não sei se chegou a passar pela roteirista essa ideia, né? Mas aí ficou meio naquela impressão de que meu tio do mal vai fazer uma cagada, entendeu? Ah, cara, não sei. Se fizesse, ia ficar meio incoerente com a história, porque não tem isso na história da Mulher Maravilha. Pelo menos não que eu lembre. É porque é algo comum que acontece em filme, sabe? Eu não concordo com a rainha, e aí eu vou fingir que morri, e aí vou fazer uma grande cagada. Não, eu entendo o que você tá falando, mas, tipo, realmente, eu acho que não ia caber ali. É que na verdade eu tô falando essas coisas porque eu não conheço Mulher Maravilha, então pra mim qualquer coisa eu engoliria, sabe? É que pouca gente realmente conhece Mulher Maravilha, né? Uhum. Nós temos o Danny Hudson, que é o Luthendorf, David Twillis, Bigode, Sr. Patrick, Helena Anaya, eu acho, que agora vendo ela é lindíssima, né? A Doutora Maru ou Doutora Veneno, lá no filme ela tá cá. Ela é muito bonita, essa mulher também. E a Lucy Davis, que é a Euta, acho que é isso, Euta. Bom, o filme tem 2 horas e 20, meu amigo Cláudio Dragão Dourado, mas é o tipo de filme que você não nota que ele vai passando. Exato. Né? Porque... Eu vou falar, finalmente a DC fez um filme decente, né? Tá, eu vou falar, eu sei que a pergunta não foi pra mim, mas me aproveitando rapidinho, eu assisti esse filme com a minha namorada, e ambos nós dois, ó, que frase de merda, e nós dois concordamos que esse filme foi um filme legal, foi o melhor filme da DC até agora no universo DC, pegando desde Super-Homem, um Batman Superman e esse, e o Esquadrão Suicida também, né, foi sim o melhor filme. Entretanto, todavia, cara, ele não é tudo isso, não. Tipo, pode vir melhores, sabe? Bem melhores, inclusive. Ah, mas sempre pode vir melhores, na verdade. Não, não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que nego colocou esse filme numa... é porque tá vindo tanta merda atrás de merda, tá ligado? É como se fosse... esse filme é como se fosse a música da Mera Maravilha no filme. Que nego tá endeusando demais esse filme. Esse filme não é tudo isso, cara. Sabe? Tipo, ele é só um filme ok. Não chega nem a ser um filme nota 8. Não, nota 8 ele é, mais ou menos, tá? Vai, nota 8. Mas não chega nem a ser um filme nota 9, sabe? É, e... De 1 a 100? De 1 a 5. Ah, tá. Então, não chega nem a ser um filme nota... Vai, nota 4, sabe? 4,5. Tipo, ele é 3,5 no máximo. Não, forçando não. Muito. Mas assim, ó, vamos lá, ó, eu entendi e vou reforçar uma coisa que você disse que eu acho que o Claudio vai concordar também. Quando você vai ver um filme da DC, e a gente não tá falando dos clássicos, é claro, né? Superman, década de 90 pra trás, a gente não tá citando nada. Não, não me recordo se tem alguma coisa da década de 90 pra cá, mas os clássicos a gente não está colocando nesse ponto. Os Batman de Tim Burton. Eu acho que eu posso começar ali do vamos começar ali do Batman Begins, ok? Opa, caraca, cara, pera, calma. Onde é que a gente tá indo? Por que caminho a gente tá seguindo? Vamos lá. Dos filmes da DC, essa é a minha opinião, é claro. Tá o Batman Begins, que eu considero o começo aí da empleitada da DC, né? Tem algum antes que queira lembrar? Eu não sei se o Homem de Aço é antes ou depois. Não, é depois. Depois. Então, já é início do universo DC nos cinemas. Então Batman Begins é o primeiro dessa nova geração de filmes da DC, né? Na verdade, não. Quem teve antes? Não teve antes. Esse universo de cinema da DC, ele começou com o Homem de Aço. É. Como assim, Homem de Aço? Não, não, gente, eu tô falando assim, essa nova leva. Não, não, o Batman Begins, ele é uma trilogia em separado que não conta nesse universo. Não, ok, mas eu tô falando relativo ao cinema, a sim, filme. Sim, vamos lá. Não dentro desse universo. Tá bom, vamos lá. Relativo ao filme, cara, a trilogia do Nolan, que revitalizou a DC no cinema, entendeu? Porque... mas é verdade, cara. Pensa comigo, depois do Batman, Batman e Robin, que filme da DC teve? Tá, entendi. Dos males é o menor, né? Quer dizer. Entendeu? Não, na verdade não, cara. Porque o Begins e o Cavaleiro das Trevas foram muito bons, cara. Cara, aí eu não vou entrar nessa discussão de novo, porque eu sempre acabo apanhando. Mas só vou dizer que de todos esses filmes da DC... pelo menos eu vinha, toda vez que eu vou assistir o filme da DC, eu fico esperando uma grande tragédia. E se concretizou. Não, vai, o Batman Superman não é tão ruim assim. Ele é um filme 3, sabe, Wallace? 2,5 pra 3. Né? De 1 a 5, de 2,5 pra 3. Batman vs Superman, né? Batman vs Superman. O Homem de Aço. Pra esse filme. Os dois favoritos meus dessa nova geração são Homem de Aço e agora Mulher Maravilha. Porque eu não suporto. Porta a trilogia do Nolan. Que isso? Pode falar. Eu vou me embora, hein? Eu vou me. Caraca, meu. Você tá maluco? Cara, como assim, cara? Caraca. A trilogia do Nolan é boa, cara. É boa. Caraca, tá maluco. Que bom que você gosta. Tá maluco, você tá errado, cara. Eu tô no seu cast, posso falar na sua cara. Você tá errado. Você tá muito errado, tá muito equivocado. Tá bom. Não, deixa, Marcos. Todo mundo tem direito de estar errado de vez em quando, né? Caraca, cara. Ah, não, peraí, calma, cara. De Coringa do Jared Leto, cara, que... Puta que pariu, cara. Não tô dizendo que... Eu não tô dizendo que o Esquadrão Suicida é bom. Não falando disso. Calma aí. Não, mas você embora, tá... Caraca. Ó, embora, Wallace, se eu tivesse uma expectativa do caralho com o Jared Leto e eu fui decepcionado também. Que né? Isso? Você não viu a foto do MC Brinquedo? Como é que você tava com expectativa alta pra aquilo? Ah, cara, pior que eu tava, mas não deu certo. Então tá bom. Falhando. A edição do Esquadrão Suicida é muito porca, cara. É muito mal feita. Parece um um clipe musical gigante, sabe? Mas você sabe que foi feito por galera que faz clipe musical, né? Você sabe que foi feito por essa gente. Não é o clipe musical, galera que edita trailer. Começo. Trailer, que faz trailer. Então, não, o começo do filme, aquela que teve apresentação com musiquinha e tudo, foi feito por gente que edita trailer musical. Porque teve vários diretores de corte desse filme. Foi uma bagunça danada, na verdade. Né? Cara, esse filme foi uma merda. Eu não dignifiquei nem a ver essa aí. Por que a gente tá falando desse filme mesmo? Vamos lá, por que a gente tá falando de... Porque, tipo assim, ele conseguiu ser pior que o Lanterna Verde. Que isso? Aí não, amigo, calma. Gente, vocês estão... O que tá acontecendo, gente? Ainda tem o Lanterna Verde que eu tinha esquecido, gente. Ai, caraca, Jesus. Cara. Vocês tomaram seu todinho de vocês, gente? Vocês estão malucos? Vocês estão falando cara merda? Tá feio. Não. Cara, não. Desculpa, mas Esquadrão Suicida é o pior da DC até hoje, velho. Que isso, cara? Você tá maluco? Como é que você fala uma parada dessa? Você lembra do Retorno? Hã? Você lembra do Superman O Retorno? Eu lembro também do Batman Eternamente e Batman Robin, cara. Ele consegue ser pior. Não, vamos lá. O Batman, o Superman O Retorno é muito ruim, mas o Lanterna Verde é pior. Bem pior. Sim. Eu acho que o Esquadrão Suicida seja pior do que o Batman O Retorno. Cara, o Esquadrão Suicida é um filme de Sessão da Tarde, cara. Acho que nem... E vamos eu não lá. Acho que isso foi um... Tem muito filme de Sessão da Tarde bom, hein? Tem dois filmes. Filme? Okay. Eu gosto da galera da DC, mas teve dois filmes da DC que eu não resolvi perder meu tempo assistindo. Que foram Esquadrão Suicida e Lanterna Verde. Você não viu até hoje? Não. Eu consegui ver a Lanterna Verde. Cara, não viu e não gostou? Cara, eu vi, eu tentei assistir não dá. Safa. Zaki lá, não. É tipo assim, meu corpo desliga, tá ligado? Mas eu vou seguir a opinião do próprio ator que disse que o filme é um lixo. Exato. Bom, Mulher Maravilha, vamos voltar aqui um pouco. E o cara é fã do Lanterna Verde também, não vamos esquecer disso. Ele pediu pra fazer o personagem. Uhum. Vamos lá, Mulher Maravilha, meu amigo Russell Hunter. Yo. Esse filme tem aí várias questions, né? Podemos pôr assim. Uhum. Não. Várias quests, não tem várias perguntas. É verdade. Tem várias missões. Temos a missão principal e várias quests. Subquests. Que acabam inchando o filme, eu, na minha opinião. Não acho que isso foi um desmérito, mas eu queria saber a sua opinião sobre essas pequenas desviadas do caminho que fazem o filme ter 2 horas e 20. O quê? Qual foi? Para, calma. Não, repete a sua pergunta. O que você acha... o roteiro poderia funcionar sem várias das desviadas de caminho, né? Ah, sim. Mas é um curta-metragem, né? Ela existe e faz o filme ter 2 horas e 20. Puta, você achou que foi muita intenção de linguiça, tá ok? Foi. Não sentiu o tempo passando? Não. Tá, foi meio... Tinha hora que eu senti barriga. Caraca, cara... foi muito som de linguiça, cara. Eu vou falar uma parada que é meio polêmica, hein? Aquele iniciozinho dela lá na paradinha, olhando a foto e lembrando o passado, que foi mega desnecessário. Tipo, mostrar que, olha, gente, a mesma personagem, ela está tendo um flashback agora, hein? Aquele iniciozinho dela criança também. Foi curto, mas eu achei uma merda também, foi chato pra caramba, demorado. Dela escalando torre, dela pulando penhasco, caraca, treinamento, meu irmão, eu só queria ver Gal Gadot, eu queria ver outra atriz, mas então Gal Gadot serve, tipo, ela já começando, já, tem que ser um flashback, sabe, já no passado, já Steve Trevor caindo, e vambora pra ação, cara, porque eu quero, depois de Batman Superman, eu tô cansado de descer, ficar me enrolando, enchendo barriga, cara, é isso que eu quero direto ao assunto, esse filme tem 2 horas e 20, né? É, 2 horas e 20. Nossa senhora, aí, é muito tempo, cara. Cara, eu não sou tão chato quanto com o Wallace, entendeu? Olha aí. Poucos são. É, percebe-se, por isso que só o Nerd mais até aguenta, né? E eu agora. E a santa da sua namorada, velho. Ah, obrigado. Ela que tem que agradecer, né? ou pedir desculpa, né? Vai, desculpa. Mas não fica falando muito isso, não, que ela vai escutar isso aqui, ela pode repensar duas vezes. Vai, Cláudio. Então ela repensar duas vezes, então ela vai pensar 4 vezes, é isso? Ai, Cláudio, vai. Nossa. Pelo amor de Deus, Cláudio, vambora. Vai, vambora. O de lero-lero dele. Vamos lá, mas tipo assim, eu acho, tipo assim, As subquests, vamos lá, faz o filme não ser um curta, mas elas foram encaixadas mais organicamente, cara. Entendeu? Tipo assim, ela chegou e, cara, ela viu um negócio, ela tinha que fazer uma missão, só que ela desvia da missão porque o ímpeto dela não deixava ela não salvar a cidade, por exemplo. Entendi. Entendeu? Cara, tipo assim, pessoa que tem aquela ânsia de ajudar, porra, vê uma criança chorando, vê uma mãe desesperada, e tipo assim, você tem superpoderes, o que que você faz? Entendeu? Entendi. Em cada uma metralhadora. Eu concordo com os dois. Eu acho que a parte dela criança poderia ter sido só contada, tipo, nossa, você desde criança você insiste em treinar, sabe? Isso. Talvez realmente não precisasse de toda a parte dela criança, que acho que são 10 minutos, se não me engano. Por aí, sabe? Poderia. Ó, vou pôr aqui, de repente, eu não sou diretor, nem editor, nem nada, sabe? Mas de repente já começava dela treinando com a tia dela adulta e a mãe chega. De novo, essa história de treinar desde pequena, sabe? E já ia dali. Isso, tá, pode ser. E aí a gente já via, porque a figura dessa tia é importante também, né? Assim, a parte da criança serve mais pra ela pegar o relacionamento com a tia, porque quando ela bater as botas, sentir, entendeu? Na verdade não, Cláudio, eu acho que o relacionamento dela com a tia foi sentido muito mais depois dela grande ali, quando ela luta com as guerreiras e com a tia, que você sente uma ligação das duas. Você não sente, mas tipo assim, não tem que ser construído para a Diana, tem que ser construído pra gente. Sim. Entendeu? Eu não sei, eu acho que quando ela tava adolescente ali pra depois, eu acho que teve uma construção melhor relacionada. Dava mostrar pelo treinamento dela já grande um diálogo, hein, Dragão? Tipo, elas treinando e conversando normalmente, sabe? Como com intimidade. Acho que já colocaria essa ligação das duas. Não precisava mostrar 10 cenas pra construir uma ligação, não. Eu acho que ele seria mais orgânico essa ligação, você mostrando algumas pequenas cenas. Né? Porque, pô, vai lá, vamos lá. 10 minutos de um filme de 2 horas e 20 não é tanta coisa assim. Entendeu? Lembra-se que Batman vs Superman tem quase 3 horas. Ah, nossa, vocês estão malucos, cara. Então, mas aí é que tá. Eu queria. Entendeu? Vamos de novo citar. Mas vamos de novo citar essa pérola. Eu concordo com o Alice que algumas coisas poderiam ter sido resumidas, sabe? Porque o risco que você corre de fazer um filme de 2 horas e 20, das pessoas ficarem de saco cheio. Ainda mais, ô Cláudio, você acabou de lançar um filme onde as pesquisas indicam que as pessoas ficaram de saco cheio, né? E aí a sua opção é lançar um outro filme com o mesmo tamanho. É meio super arriscado, entendeu? Então, só mas que vamos lá. A galera não tá se importando muito com isso, né? É, né? Mas mesmo com esse tamanho um pouco maior do que eu gosto, né? Eu não gosto de filmes tão longos. Até é por isso que eu nunca peguei pra assistir o Hobbit. Você tem uma ideia? Eu acho que. Eu concordo de novo com o Alice, mas também, aí, acho que mas também acho que, mesmo com todos esses adendos, a construção foi muito melhor do que no Batman vs Superman. Que era assim: tinha um alto, aí você era jogado lá no chão com o Lex Luthor fazendo qualquer porcaria aleatória, né? Ah, que saco de filme. Aí cara, tinha um. Assim, acredito que algumas coisas poderiam ter sido resumidas. Eu acho que esse filme poderia se resolver, por exemplo, sem eles dançando na neve, que não fez diferença pra mim, né? Depois que eles venceram a batalha naquela cidade, já poderia ter cortado pro outro dia. O sexo entre eles dois poderia ter sido só citado, sei lá, porque. É uma coisa que você acha que vai ver e o sexo não é mostrado, né? Nada. Até porque é 12 anos aqui a categoria, né? Não sei, tem umas outras coisinhas mais. Agora, as únicas partes que eu achei legais, assim, que eram essenciais, eram do que não são encheção de linguiça pra mim, é do Ludendorff, né? Que faz você acreditar todo o tempo que ele é Ares. Né? Ludendorff é a doutora Veneno. Inclusive, ô Cláudio, você foi enganado? Pra ser sincero. Cara, eu fiquei na dúvida, mas eu já tava desconfiando desde o começo. Que não era ele? É, entendeu? Eu fui enganado. Tipo assim, eu fui enganado. Eu achava realmente que já era o Lupin, tá ligado? Porque ele chegava numa lemolência muito, muito ferrado. Falei, tem caroço nesse angu. Eu acho que eu quis ser enganado, sabe? Não, cara, o bigode dele, cara, quando eu vi aquele bigode, não é impossível esse cara ser o Ares, cara. Olha o bigode desse cara. Olha o porte físico desse cara. Aí é que tá a beleza. De novo, ó, você falou um negócio legal, porte físico. Eles são deuses e semideuses, o porte físico não faz diferença. O bigode faz. Você tá entendendo? Agora, o que que é? O Zeus torrou a barba dele, cara. Só sobrou o bigode, deixa ele. Porra, tira tudo, cara. O cara tá ridículo com aquilo. Só tentar entender uma coisa. O Ludendorff, então, no fim, ele era só um meta-humano, né? Ele se tornou com os remédios da Doutora Veneno, né? Ele era um mutante normal, um meta-humano, né? Mas não, menos, ele, né? Não, ele só é uma pessoa normal, cara. Ele, ué. Entendeu? Ele tava com aditivos químicos na luta, mas... aquela pastilhinha que ele cheirava lá. Eu acho que ele não chegava nem... Nossa, deixa eu ver essa frase, desculpa. Eu acho que ele não chegava nem ser nível Capitão América, tá ligado? Super soldado. Ele era só um cara razoavelmente acima da média. Não era tão poderoso assim, não. Ele só chegou a ser realmente ter alguma relevância de poder depois do remédio. Físico, né? É, entendeu? É porque, mas na outra, ele só era malvado estrategista do Império do Mal, saca? É que o filme é muito inteligente. Ela diz assim, eu tive uma outra ideia ontem à noite. Isso aqui é um pó, um gás que vai fazer você recuperar suas energias. Aí você fica naquela. Ele é, então, o Ares, que perdeu as energias. Mas, na verdade, ela tá falando da forma física dele, por ele já ter uma idade avançada, né? Uhum. Então, assim, cara, tirou eu do foco total. E eu fui enganado. Eu confesso que eu fui enganado. Assim como a Diana. Muito, muito enganado, cara. Não, eu fiquei cara, assim, aí... cara. Ó, se for o cara, é uma solução simples. Se for o outro, eu já prefiro, tá ligado? Porque é uma coisa que... A galera tá tentando me ludibriar, saca? Uhum. Mas cara, eu fiquei o tempo todo com o Lupin na cabeça, velho. Eu cheguei a achar que a Doutora Veneno era uma amazona, porque também me foi levado a pensar isso. A amazona não achei que ela era, não, velho. Porque ele tem uma hora que ele falou assim, o Ludendorff falou assim, você precisa me servir, foi pra isso que eu te trouxe pra esse mundo, sabe? Ele fala essa frase. Aí eu fui levado a crer que ela era uma amazona desgarrada. Mas é mais pelo negócio de dele ter salvado a vida dela, né, cara? Então, de novo o filme enganando a gente. Pelo menos. Vamos lá, gente. Que fala que ele resgatou ela, que ela tava morrendo, tanto que aquele negócio na boca dela é pra esconder as cicatrizes e tudo mais. Vocês acham que o poder do Ares nesse filme tava meio confuso? Tipo, vocês conseguiram saber exatamente o que ele faz? Não, sem pensar em quadrinhos, só pelo filme. Você acha que o povo médio, ele conseguiria entender qual que era do Ares? Ele era só um magneto? Parece só um magneto, cara. Eu acho que ele é o poder. Tipo assim, ele não é o Flash ou não é o Tocha Humana, saca? Ele é o poder. Ele é um cara que tem controle sobre a natureza. Eu posso dizer assim, talvez. Porque ele não é definido realmente um poder. Agora, ele solta raio, ele voa, ele atrai as coisas. Pode até ter sido Wallace, usado esses personagens como referência, né? E até que ele tem uma postura meio magneto, agora você falando, né? A gente Eu acho que ele falou meio magneto pelo capacete, velho. Não, foi porque ele tava controlando metal mesmo. Então, Dragão, você sabe qual que é o poder do Ares? Ares é o deus da guerra, então tudo que tem a ver com combate ele consegue dominar, né? É, basicamente isso, cara. No filme isso não fica bem claro, porque, tipo, parece que ele tá controlando metal somente, sabe? Uhum. É tipo um magneto mesmo. Eu achei aquilo uma má adaptação. Fora também tem aquele... Eu vi dessa forma. Eu imaginei assim, ele é um cara com poder e ponto. Manja. Agora, uma coisa que é legal, por exemplo... Assim como eu, Wallace, muitas outras pessoas foram enganadas em questão do verdadeiro Ares, né? Ah, eu também fui. Isso eu tô junto. E aí o Ludendorff... E assim, é claro que a gente já sabia quem era a matadora de Deus, né? Isso aí já ficou muito claro, ninguém me enganou a esse respeito. Eu sou muito burro, eu não sabia, eu fiquei surpreso quando... Ah, caraca, é ela! Eu não fiquei, conta isso não, isso aí foi muito descrachado. Mas assim, Ele, o Ludendorff, tem um poder, né? Ele não é extraordinário, mas ele demonstra uma força física aumentada com aquele gás, né? Que é tipo o gás lá do Super Choque, né? Que dá alguma força pra ele. Ele fica só forte, ele fica um pouco mais forte do que uma pessoa normal, né? A cara dele pega fogo e tudo mais. E aí ele enfrenta ela, certo? E ela vence. Mas aí quando a figura que é de fato o Ares aparece, é que você entende o que é poder de verdade, né? Assim, com pouco esforço físico, ele mostra. Porque ela vem. Ela, até o momento final, ela perdeu a batalha. Né? Até o momento que ela ganha uma motivação. Então, assim, embora o ator escolhido não fosse imponente fisicamente, eu acho que eu até prefiro assim, né? Não é tipo um Stallone. Ele mostra que ele tem um poder quase incalculável ali diante dela, né? Porra, aquele movimento dela virar e ele não tá mais lá como se fosse uma assombração. Ele queimar a espada, porque a Diana é mega ultra forte, né? E ela enfinca a espada e queima a espada com a palma da mão, manja. Então, assim, ele é uma pessoa fraca fisicamente, né? O ator escolhido, mas como a direção escolheu pra apresentar ele, esse poder dele, achei muito bom, cara. Achei fantástico. Tá, entendi. Cláudio, quer comentar? Não, cara, isso daí mesmo, cara. É muito legal isso daí, deles conseguirem esconder pra maioria, esconder quem era, né? E, cara, essas demonstrações de poder, tipo assim, ela vai fincar a espada e a espada, tipo, despedaça na mão do cara e o cara não faz esforço. É uma hora que você fala, ih, ferrou. Você não tinha entendido o que era poder até agora. É, não, tipo assim, você não tava entendendo o nível da parada, né? Cara, eu vou te dizer. Você não entende o nível da parada até o Goku se transformar em Super Saiyajin Azul. Isso, né? Eu ia falar, eu viro ali luta nível Dragon Ball. Vocês acharam a luta final do filme uma luta legal? Eu achei pra caralho. Sim, gostei. Eu falei, eu gosto de lutas lá de Dragon Ball, cara. Caraca, cara, eu não achei legal, cara. Ah, por quê? Parece ser chato. Cara, não é, cara, tipo... Eu acho que... Vamos lá. Eu acho que o filme teve duas coisas. Primeiro, excesso de câmera lenta. Eu entendi, tá, gente? Eu entendi. Mas eu acho que teve excesso de câmera lenta. Acho que teve câmera lenta demais. Cara, só teve duas vezes? Cara. Não, dragão, que isso, dragão? Tá maluco? Toda vez que ele tem qualquer tipo de cena de luta, e até cenas que não eram de combate, tacavam câmera lenta, cara. Você tá maluco? Só vai lutar duas vezes, cara, de verdade. Não, dragão, olha só, conta comigo, cara. Quando invadiram o Temíssera lá, quando a guerra chegou em Temíssera, teve câmera lenta? Não, quando ela tava treinando. Quando ela tava criancinha, teve câmera lenta. Quando ela pulou da parada lá, câmera lenta. Quando ela tava treinando, câmera lenta. Quando ela tava treinando com a tia mais velha, câmera lenta. Quando invadiram o Temíssera, câmera lenta. Quando ela tava indo em direção que ela saiu da trincheira lá pra poder lutar, câmera lenta. Quando ela encontrou... Tá com o caderninho aí, não tá? Não, cara, porque foi tempo todo câmera lenta, cara. Acho que você tá colocando câmera lenta mais aí, velho. Porque eu tô meio Sucker Punch. Cara, eu não vi esse filme, graças a Deus, cara. Cara, câmera lenta. Se tirar a câmera lenta, o filme tem meia hora. Cara, aí você, tipo... Chega no final, quando ela... Acho que é quando o Steve morre, né? Que ela tem o despertar dela, que ela fica meio rapidinha e tal. Aí você tem uma cena mega ridícula dela balançando o braço com a câmera atrás dela meio rapidinho e tal, pra demonstrar que ela tá sendo veloz. E eu achei aquilo muito bizarro, cara. E sem contar que também, dragão, se você não reparou, toda vez, a maioria das vezes, na verdade, as primeiras vezes que ela defendeu usando o bracelete as balas que estavam vindo na direção dela ou de alguém, era em câmera lenta. Depois que foi, tipo, duas ou três vezes. Não. Então, mas vamos lá. A câmera lenta, tipo assim, vamos lá. Eu acho que, tipo assim, você tá colocando câmera lenta mais do que tem aí, cara. Porque a câmera lenta da batalha de Temíssera, a da metralhadora. E eu vou botar mais um. Ela mergulha pra salvar o Trevor, é câmera lenta também. Olha aí. Aí viu o dragão, você tá maluco. Então, quando ela mergulha pra ele cair no mar, aquela batalha, quando ela entra no negócio com dois soldados e ela começa a jogar o laço, puxar o negócio, aquela câmera lenta foi legal, entendeu? Eu entendi aquela câmera lenta. Não, é o que eu tô dizendo. Mas, tipo, por exemplo, A luta final foi bem Dragon Ball, cara. Eu gostei. Inclusive, eu a luta final, essa luta final, depois que ele pega a armadura de ouro dele, né, de touro, inclusive, eu acho que é uma luta melhor do que a dela contra o Apocalipse. Eu não gostei da luta do Apocalipse também, gente. Eu não falo nada pra ninguém porque eu não quero parecer ser chato, mas eu também não achei muito legal, não. Agora tem uma outra coisa. Tem um momento chave na luta deles, final, que eu achei muito da hora, que é ele tentando incentivar ela à guerra. Ah, que é o poder. Isso aí eu achei muito louco, cara. Eu achei muito válido. E ela... Vai, pode falar. Não, pode falar. Não, é que você fez. Eu vou. Depois que você acabar de fazer esse comentário, eu falo. É que eu vou puxar outra coisa. Acabei, é o que eu lembrei agora que você falou. Desculpa, pode falar, pode terminar, conclui. Acabei. Ah, tá, acabou? Não, é legal, é só. Tá bom, olha só, gente. Quando ela derrota o Ares no final, teve uma... Caraca, cara, que ódio dessa cena. Teve uma parada no roteiro que me incomodou muito. Foi tipo, beleza, o Ares é o deus da guerra e tal. Ele que, teoricamente, ele que influencia as pessoas a lutarem. E com a morte dele, teoricamente, as pessoas parariam de brigar. Tipo, quando ela acha ainda que o Ares é aquele cara, que ela mata o cara e que a guerra não para, que ela fica meio desolada, sabe? Aquilo tava achando maneiro, tipo. Que até uma parada quando o Ares verdadeiro chega e fala pra ela: você acha que eu que faço a guerra acontecer? Eu só influencio as pessoas a lutarem, que não sei o quê, porque isso já é dos humanos, mesmo eu tô aqui. É, mesmo eu não tô aqui, eles iriam se matar, porque a raça humana desse jeito foi criada. Cara, aí assim que ele morre, cara, assim que ele morre. Vira o alemão e o cara se abraça, velho. Ah, não, cara. Pô, é muito ruim aquilo, cara. Tipo, é muito ridículo, cara. Já tinham provado que ele não influenciava em nada, né? Aham, uhum, cara. É assim que ele morre. Cara, é assim que ele morre, instantâneo. Todo mundo para, aí rola uma câmera lenta, eles param olhando assim. Aí do nada eles vão lá e se abraça, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tomar banho. Deixa eu perguntar uma outra coisa então, já que você tocou. Cláudio, quer comentar sobre esse assunto? Não. Tipo assim, o negócio dele só ser aquela vozinha ruim na consciência lá foi um lance muito legal, mas... depois que ele morre, mostra que, tipo assim, ele não tem influência nenhuma realmente. A galera vai se matar. Tem mais. Olha, agora uma outra coisa que eu queria saber, daqui a pouco nós vamos finalizar, né? Mas é aquela equipe de apoio do Trevor e da Diana, eu achei meio... sei, quem são vocês? O que vocês fazem? Por que vocês estão aí enchendo o roteiro? O Indy ali é o chefe à parte, você sabe, né? Tá, mas... como assim? O chefe à parte da Liga da Justiça? É, ué. Uma referência, o chefe à parte. Ele só não fica gigante, não é? Liga da Justiça, não. É o Super Amigos. Super Amigos, por favor. E The Shop, tudo, cara. Mas eu achei toda aquela equipe meio... estamos aqui porque tem uns espaços no roteiro aqui a ser preenchido. Ah, cara, eu gostei. A gente precisa estar aqui pra bater aquela foto pra Diana lembrar. É, cara, eu achei uma equipe boa, mas mal aproveitada pra caralho. Tipo assim, eu queria saber mais sobre o outro lá, que era o mega atirador, não foi porra nenhuma. Ah, cara, eu achei maneiro isso, cara. Eu achei essa equipe legal. Eu achei esse maneiro, o cara ter trauma de guerra, não conseguir atirar. Eu achei bem legal. O índio eu achei foda. Eu achei legal, cara. Eu não achei ruim, não. A galerinha, eu achei bacana, mas eu entendo o que o Marcos quer falar. Tipo assim, eles valeriam mais tempo de tela. É, entendeu? Tipo... cortasse alguma coisa ali, mas... ó, um é o cara que atira bem pra caralho e tem trauma. E aí, whatever. O outro é o cara que é... O que ele é? O turco lá? O que ele faz? Eu não lembro. Ah, ele... não lembro. Um soldado, não, né? O turco é o cara da lábia. Ele e aí é o... também, o índio é o contrabandista, mas também não faz diferença. Tipo assim, eles têm qualidades interessantes que não são abordadas e assim, são tão mal abordadas que tanto faz se eles estivessem ali ou não. Poderia ser só o Trevor e a Diana o tempo inteiro. Cara, sabe que eu acho que uma solução que talvez mudaria um pouco a sua opinião sobre isso? Sabe aquela cena, da trincheira, que foi uma cena espetacular, foi foda aquilo, foi foda mesmo? Que ela sai da trincheira e encarou todo mundo sozinha? Se poucos anos depois, todo mundo olhando, caraca, ela saiu da trincheira, se fosse só a equipe dos cinco caras, igual foi, só que eles fizessem mais coisas, sabe? Tipo, e depois que o resto do exército avança junto, eu acho que ficaria muito mais fora. Tipo, mostrar a Diana sendo Mulher Maravilha, sendo a diva, né? Inclusive, ela tava com o Leroy Paris, né, cara? O tempo todo ali, né? Aquela cena me lembrou muito aquela cena do... do... Ai, eu esqueci o nome do filme. Ai, caraca, aqui tem o William Wallace. Qual é o nome daquele filme, gente? É o... Coração Valente? Coração Valente, quando ele tá avançando, que karate que ele muda de arma, tá ligado? Uhum. Me lembrou muito daquela cena. Então, se mostrasse eles fazendo mais coisas, talvez mudaria a sua opinião, cara. Tipo, mostrando assim, eles agindo, eles atirando e tal, sendo mais tático e dando suporte pra ela, e todo mundo se inspira neles, nos cinco lutando, e sendo um esquadrão teoricamente liderado por uma mulher e eles avançando junto, eu acho que ficaria muito foda, cara. Acho que ficaria bem foda, aliás. É, porque, por exemplo, lembra do filme do Capitão América? Uhum. Que ele tem uma equipe que a gente não lembra, mas a equipe faz mais coisas pra ele, né? Aquela equipe do Capitão América, o primeiro Vingador. Uhum. Eles fazem mais coisas. Tá, e eu achei meio assim, uns personagens tão apagadinhos, tão sem presença, na verdade. Eu não sei, cara. Tipo, eu queria gostar mais deles, essa que é a sensação. Eu queria gostar deles. Bom, é isso. Não tenho que opinião qual pior. E uma última pergunta. Né? Calma, peraí, calma, já vai encerrar, cara. Vamos, tem tanta coisa pra poder falar do filme. Ah, então puxa aí, meu amigo. Quero ouvir suas questões que a gente responde. Vocês acham que a morte do Steve Trevor, aquele sacrifício que ele fez, foi necessário? Não poderia ser resolvido de outra forma sem ter que morrer? Poderia. Não, eu acho que ele tinha que morrer mesmo. Achei que você... Cara, uhum. Eu acho que. Cara, acho que ele morreu ali, não. Acho que só foi pra poder, tipo, despertar a Diana, sabe? Dar o poderzinho a mais pra ela ficar meio traumatizada. Porque, se a gente pensar em termos práticos, cara, ele podia resolver aquela situação das bombas de várias formas sem que ele precisar dar a vida dele pelo aquilo, sabe? Tipo, ele poderia, sei lá, deixar o avião a certa altura e pular com paraquedas. Aquela não era Diana, a opção. Isso, Diana. Tipo, aquilo lá que tá ferrando com tudo. Você acha que ela não para ali a luta, poder destruir a parada e tal? Cara, eu achei muito, muito escroto, cara. E sem contar que... E outra coisa que eu também não gostei muito foi... Tipo, o que a gente vê no filme do Batman vs Superman é a Diana falando, já desisti da humanidade e tal. E teoricamente ela volta a se importar no final do Batman vs Superman, certo? Sim. Uhum. Que esse filme seria como se fosse o cisma dela com os humanos. Só que o que você tem nesse filme, cara? No final do filme, ela começa o filme falando isso, que ela tá lembrando, que porque que ela deixou de se importar e tal. Só que no final do filme, quando ela pega a foto e tal, aí, tipo, ela tá lá, acho que em Paris, né, que ela tá, alguma coisa assim. Teoricamente, tipo... aí ela sai, tipo, pra poder lutar contra o crime, sabe? E mostra que ela ficou na Terra lutando. Ela não voltou pra casa, né? Ela ficou esse tempo todo na Terra. Só que ela tava na Terra ajudando, cara. Tipo, ela não deixou de se importar. Ela continuou fazendo as coisas que ela tava fazendo, só que meio na surdina. Isso me cagou meio... Cagou um pouco as coisas do... Cagou bem o argumento então, dela, sabe? Mas, não, eu acho que nem tanto. Porque o que desanimou ela foi a Segunda Guerra, não a Primeira. Ué? Isso acontece na Primeira Guerra Mundial. Peraí, calma. História... Ela chega a falar que foi a primeira guerra mundial que desanimou ela? Não, ela não chega... Ela não chega a comentar qual foi, mas tipo, muita coisa dá a entender que foi a Segunda Guerra. Mas tem outra questão também, ela tem tantos anos de idade, ela deve ter o quê? Uns 300 anos já, ao menos? Não, 100, 100 e pouquinho, cara. Não. Porque qualquer outra coisa no meio do caminho poderia ter feito ela desistir, entendeu? Exato, cara. Tipo assim, lembre-se, ela tava agindo na Primeira Guerra Mundial. Ó, legal, esperança, o fim da Bela Época e o Caramba 4. Uhum. Aí começou a Segunda Guerra Mundial. Ah, eu imagino. O próximo filme pensa vai ser da Mulher ela Maravilha. Na Segunda Guerra Mundial, velho. Nossa, isso é... Assim. Quem não desanimava? Nossa, cara, eu tô desanimado. Mas vou fazendo um negócio aqui, rapidinho. Sabe o que eu acho, o Dragão? Uma outra coisa que eu pensei que, na minha opinião, que eu achei que foi jogar muito... É desperdiçar personagem, sabe? O Steve Trevor, ele é mega importante nas histórias da Diana. Ele é como... Ele é a Lois Lane da Diana, sabe? E, tipo, e você pega atualmente hoje nos quadrinhos, até no Rebirth, o Steve Trevor ele faz parte desse. Tipo, tem como ele colocar sendo militar, só que o militar hoje em dia. Você não precisava desperdiçar a personagem. Porque agora, assim como fizeram em Liga da Justiça a animação lá, que era o que todo mundo gosta e tal, e é realmente muito boa, eles vão forçar um relacionamento que eu acho muito ridículo, que é dela com o Batman. Que eu acho que não tem nada a ver. E vão querer forçar esse relacionamento agora porque ela tá sem um par romântico. E já estão forçando, aliás, cara. Que mostrando o Batman ajudando e tudo. Na verdade, isso. Não. Elas, desde os anos 90, ela tem um flash tanto com o Superman quanto com o Batman. Cara, não tem com o Superman, não, cara. O Superman foi 952 depois que forçaram essa relação dos dois. Porque o Superman sempre foi Lois Lane, inclusive. No desenho. Nos desenhos. Não nos quadrinhos, que isso migrou pros quadrinhos depois. Exatamente de 952. Mas é. Mas, tipo assim, ela tinha um flerte. Até nos desenhos, ela tinha um flerte forte com o Batman. Não, então, é o que eu tô dizendo, cara. É uma situação que aconteceu no desenho que eles vão forçar a acontecer nesse filme agora também. Justamente porque ela perdeu a Lois Lane dela. Mas é. Só que porque isso daí ela tem mais o apelo. O desenho foi bem mais popular até que os quadrinhos em certo momento. Então, eu acho que não é tão forçado eles colocarem isso. Entendeu? Cara. Eu não gosto. Eu gosto de manter. Eu sou aquele. Eu sou o típico nerdão chato. Pô, meu, tô mudando minha história, tá ligado? Eu queria ver ela com o Steve Trevor, assim como eu não quero ver o Super-Homem terminando com a Lois Lane e namora. Mesmo que a Lois Lane no cinema seja um porre de personagem, seja o Noturno da DC. É, eu não quero ver eles terminando e o Superman ficar com a Diana, assim como eu não quero ver o Batman deixando de ter um relacionamento com a Mulher Maravilha, com a Mulher Gato, como ele tem nos quadrinhos, inclusive eles vão casar hoje em dia, pra poder ficar com a Diana, cara. Eu acho que todo mundo deveria ter o seu personagem. Tem a Diana, tem o Steve Trevor, ele tem a Mulher Gato e o Superman tem a Lois Lane, sabe? Eu não queria ver... E mudando isso, eu acho que, e sem contar que o Steve Trevor foi um personagem muito bom, cara. E eles desperdiçaram ele muito rápido. Foi uma carta fora do baralho, muito rápido, cara. Eles mataram, eu acho, sei lá, cara. Eu entendi. Não, mas vamos lá, eu acho que foi. Vamos lá. Mesmo eles tendo desperdiçado ele muito rápido, eles deram um fim heróico pra ele. Algo que, tipo assim, ia ficar marcado na história da Diana pra sempre, saca? Tá. Ô, Cláudio, calma aí. Eu concordo. Mas eu ainda acho que foi muito previsível e clichê. E mesmo assim, mesmo com toda essa... se ele tivesse ficado vivo, poderia, tirando aquela situação dela lá, revendo as coisas dela, poderia encontrar ele velho, assim como o Steven encontrou a mulher dele lá depois de 60 anos de idade. Não, pode não, cara. Primeira Guerra, velho. Primeira Guerra em 1920, cara. E já tinha 30 anos. Cara, ali não é a Primeira Guerra, é a Primeira Guerra? É a Primeira Guerra Mundial, velho. É, trincheira, gás e tal, é a Primeira Guerra, Primeira Guerra. Entendi. Que a segunda quem luta é o Capitão América, né? Exato. É, na segunda que tem o super soldado. Ela não quis se meter, ela realmente não quis se meter depois daquilo. Exatamente. Bom, o que mais que eu tinha uma questão que eu me esqueci completamente? Ah, tem um último clichê que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Imagina você, Wallace. Um monte de soldado lá, a Diana indo de cara pro monte de soldado, e aí no fundo aparece todas as Amazonas assim, viemos ajudar? Nossa senhora, é tipo, nossa cara, eu ia ficar tão decepcionado no nível de decepção que eu fiquei no Senhor dos Anéis 2, ó, nossa, tô maluco, Senhor dos Anéis 2, nos Duas Torres, quando tem a batalha lá que os elfos aparecem pra poder ajudar, gente, isso é muito errado, cara, não pode, porque no livro não é assim, você chegar... Vocês não leram um livro dos Senhor dos Anéis, não? Ninguém aqui, não? Eu já li. Não, então, eles não. Não tem os elfos na Batalha de Helm. É, cara, não tem. Isso foi uma simbologia dos humanos. Então, no filme, tipo... Aí, cara, é que desvalorizou muito os poderes dos humanos, cara. Desvalorizou demais. E eu ficar decepcionado desse jeito, cara. É, mas, por exemplo, vai, no... Na Batalha de Helm, tipo assim... Os elfos também não fizeram grande coisa, não, cara. Eles estando ali, não estando... É que, cara, é que no livro foi muito melhor. Cara, olha só, Tom, você sabe o que eu imaginei agora? Você falando isso, elas tinham que aparecer montada em Pegasus, tipo, vindo voando e em câmera lenta. Aí sim. Aí você foda. Aí é pra cagado, né? Nossa, cara, eu levantava e aplaudia. Não, eu ia gostar. Quando cagam demais assim, eu gosto. E isso, mas você vai ficar cansado de carregar todo mundo, não vai? Nossa, você acha que faltou, então, o avião invisível? Ah, eu achei que ia ter referência do avião invisível, cara. Eu achei que ia ter referência. Porque vocês chegaram a ler Mulher Maravilha ano 1? Não. Tem uma referência do avião... Eu não sei se é... Não, acho que é no ano 1 mesmo. Que tem uma referência do avião invisível, que era um projeto militar de um avião que ele tinha esse parado de ficar invisível, sabe? Ele não ficava invisível, ele ficava na cor do ambiente, né? Que aí ele se misturava com o ambiente. Só que quando e o Steve Trevor que tava pilotando ele, acho que só que ele, quando ele caiu em Temístra, o avião ficou danificado, então ele não consegue voltar mais à forma normal, ele só fica invisível só. Eu acho isso uma parada muito foda. Então, você sabe onde tem isso também? No naquela animação da Liga da Justiça lá, dos dois universos lá. Ah, é? Ah, será que foi? Sim. Não sei, agora tô em dúvida, acho que foi lá que eu vi, então. Eu sei que... Porque lá também tem eles vêm pra cá, eles vêm pra da dimensão lá do Ultraman lá, e do Coruja, eles vêm pra nossa dimensão com a Diana de lá, vem pra cá com jatos que ficam invisíveis. Uhum. Aí eles são derrotados aqui, e tipo assim, só que o invisível de um deles quebra. É a Diana falar, eu acho que vou ficar com esse jato. Maneiro. Muito bom. É, muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente precisa caminhar para o fim, porque o Wallace fala. A gente sabe disso, né, Cláudio? Ah. Ele, na verdade, inclusive eu tenho a teoria de que a língua do Wallace não consegue acompanhar a velocidade do cérebro dele. Nossa, cara, você tá completamente com razão. Cara, se fosse assim, ele ia falar muito lento, né? Não, o Cláudio é foda. Esse PC 132 aí tá fogo. Eu tenho então uma pergunta clássica que eu sempre faço quando tem filmes dentro de um universo, né? E eu vou te fazer aqui, porque eu acho e o Cláudio já deve estar mais acostumado, eu não sei se ele já tá notando essa chegando, né? Mas vamos lá. Você tá me empolgando, hein? Você tá me deixando muito empolgado. Vamos lá, eu precisava ser tipo locutor de jogo de futebol. Tá chegando na grande área, tipo assim. Depois eu sou eu que enrolo, né, cara? Dentro dos filmes da DC Comics, onde o primeiro eu vou considerar como Batman Begins e o último Mulher Maravilha, ok? Faça aí o seu top 3, não é nem 3, o Queen. Caraca, seu top 3 dos filmes da DC, ok? Eu quero o top 3 dos filmes da DC, o top 3 dos filmes de dois super-heróis em si. Nossa senhora. E pra finalizar, a sua nota de 1 a 5 e considerações finais para Mulher Maravilha. Pô, você me pegou de muita saia justa, cara. Agora você me prejudicou muito. Tá, vamos lá. Tá valendo. Esses seus fetiches aí, cara. Tá valendo animação? Tá valendo animação ou só filme live action? Não, só live action, por aí. Puta que pariu, agora falhou. Tá, DC, vamos lá. Que a gente tem de DC? Mas você tá falando, tipo, pode escolher qualquer filme, tipo Batman vs Superman. Não, Batman vs Superman não. Sem ser do universo DC ou filme isolado? Do Begins pra cá. Do Begins pra cá, qualquer um da DC vale. Dela. É. Begins pra cá? Tá, vamos lá. Como é que é o nome do Batman Begins 2 mesmo, gente? Aquele do Nolan, o segundo Cavaleiro filme. Cavaleiro das Trevas. Tá, em primeiro lugar, o Cavaleiro das Trevas, que eu acho muito bom. Muito bom. E isso em filme só relacionado a DC, tá? Segundo lugar, vamos ficar com... Nossa senhora, é muito ruim de escolher. Ai, vamos lá. Gente, o que tem? Já sei. Tem Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Homem de Aço, Batman vs Superman. Tá, vamos esquecendo lá. De novo Lanterna Verde. Lanterna Verde. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, Cavaleiro das Trevas. Segundo lugar, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, muito bom. E terceiro lugar, vai Homem de Aço, vai. Que também é bom. Tá, okay. Agora, o top 3 filmes de super-heróis. Vamos lá. Super-heróis em geral vale qualquer filme, né? Tipo, Hellboy conta como super-herói? Vai, vamos lá, vamos ouvir pra gente discordar. Tá certo, vamos lá. Não, mas eu vou ser mais hypado, eu vou ser mais óbvio. Eu gosto, vamos lá, em primeiro lugar, eu gosto muito do Espetacular Homem-Aranha 2. Ok. Não, eu tô zoando, gente, é muito peruto que pariu, cara. Eu achei que... Ah, tamo junto então, cara, melhor que o Tobey Maguire. Enfim, tá, vamos lá. O primeiro lugar... Eu acho assim, ó, já que você tocou no assunto... Eu acho que o Tobey Maguire é o Homem-Aranha, mas a história é a do Espetacular. Manja, o Tobey Maguire naquele universo, eu preferi. Eu não vou discutir com você, cara. Eu não vou falar nada. Vamos lá. cara. Tommy Maguire foi um Peter Parker, um Homem-Aranha muito bosta, cara. Obrigado, dragão. Obrigado, dragão. Ô, que ódio. Você tá ganhando tempo aí, ô Wallace. Tá. Desculpa. Vamos lá. Primeiro lugar. Esse novo filme do Homem-Aranha... Eu tô lembrando. Vamos lá. Esse novo filme do Homem-Aranha é muito bom. Muito bom mesmo. Gostei bastante. Com o Homem de Ferro e tal. Com o... De Volta ao Lar. Com o Tom Holland. Eu acho baixei legal. Tá, talvez não seja o... não sei. Vamos lá. O segundo lugar, Logan. Logan também foi muito bom, cara. Foi uma surpresa. Foi uma boa surpresa, na verdade, né? E o terceiro lugar... Puta... Eu não quero escolher só a Marvel, mas... É que eu tô tentando lembrar de outros filmes, cara, que não seja relacionado à Marvel. Não tá vindo nada legal na cabeça. Ah, vai... Vamos de... Guerra Civil, vai. Guerra Civil também foi maneiro. Foi bacana. Aquela luta final foi mais... Apesar do final ser meio ruim e tal, mas o filme em si foi bem legal. E as minhas notas... A minha nota para Mulher Maravilha é... Assim, vou dar considerações primeiro e eu fecho com a nota, pode ser? É um filme legal. Sim, é um filme bom. Eu sou fazendeiro. É um filme bom, sim. É o melhor filme da DC atualmente... Talvez, até vir algum novo. Melhor filme da DC em live action, tá? Só pra deixar claro, porque animações... Sim, claro, porque a DC, mas a DC é foda pra caralho, a animação. DC é foda pra caralho. DC está para animações como Marvel está para cinema. Mais ou menos. Vamos lá. Foi o melhor filme da Marvel, sim, só que, entretanto... DC. Obrigado, DC. A nossa comparação que a gente tem não são filmes... muito bons, né? Não são ótimos, não são filmes excelentes. Então, o que a gente tem é que não podemos fazer comparações decentes, sabe? Então, com essas bostas que nós temos aí, ela se destaca mais. Não é um filme que é excelente, que está livre de erros ou falhas. Por exemplo, cara, eu comparo esse filme da Mulher Maravilha com um filme mediano da Marvel, vai. Entende o que eu quero dizer? Um filme mais mediano da Marvel. E baseado nisso, a minha nota para Mulher Maravilha de 1 a 5 é 3. Mas pelo que a gente falou do cast aqui, vai 3,5, vai. 3,5, eu acho que é excelente. Ok. Meu amigo Cláudio Dragão Dourado, que deu bastante tempo pra você pensar, né? Aí eu venho e mudo a pergunta, de sacanagem. Não, mentira. Eu mudaria. Seu top 3 de filmes da DC, seu top 3 de filmes de herói, no geral, nota e considerações finais para The... Como é que é? Fantastic Woman, né? Wonder Woman, cara. Fantastic Woman. Ele confundiu Fantastic Four com Wonder Woman, cara. Pois é. Misturou, velho. Eita, nós. Vamos lá. Da DC é muito simples, é muito fácil. É Cavaleiros das Trevas o primeiro, Mulher Maravilha em segundo. Isso contando do Nolan pra cá, né? E sim. Batman Begins o terceiro. Entendeu? O resto dispensa. E vamos lá, top de heróis do geral. Os Guardiões da Galáxia, eu acho que eles são muito bons. Puta, muito bom, velho. Muito bom, tinha esquecido. E tipo assim, vamos lá. Segundo, eu considero de herói também, mas Pacific Rim. Sim. Ah, pera, calma, aí não vale, cara. Ah, você falou filme, vocês são fora. Você falou filme de herói. Não, Hellboy é herói também, cara. A galera lá sim, do. Sim, mas herói. Mas Hellboy é baseado em quadrinhos e tudo, né, cara? Pacific Rim, pô, aí é foda. Vocês acabaram comigo agora. Não, mas Pacific Rim é filme de herói, cara. Ô, Cláudio, eu vou deixar passar, porque senão isso vai gerar uma discussão enorme, mas vamos lá. Heróis com roupa gigante, velho. Que... Não, tudo bem, que vai. Você trapaceou, mas fica anotado aqui que ficou uma trapaça. Uma ameaça foi detectada. Viu, Cláudio? É, eu sei que você está acessando para ver até a posse. E vamos lá. O terceiro, eu vou colocar Guerra Civil também. Eu achei bem maneiro, cara. E, tipo, o filme como um todo é muito legal. Muito bom. E pra Mulher Maravilha. Não serei tão chato quanto o Wallace. Vou dar 4. Ele é um filme realmente bem legal. Ele, vamos lá. Do MCU, vamos dizer assim. Ele é o melhor. Sério. Ele é o melhor disparado, né? Porque o resto, putz grilo. Né? A desgraça. Oh, cara, eu só acho o Batman Superman legal, cara, porque eu paguei o ingresso única e exclusivamente pra ver o Superman espancado pelo Batman, entendeu? Levar um soco bem na fuça do Batman. Paguei ingresso só pra ver isso, foi isso que eu vi e saí satisfeito. Ah, tá bom. O resto, o Lex Luthor, é, que ficou Lex no Facebook... Luthor, Lex Luthor. Não, velho, o Lex Luthor, é, Zuckerberg foi fogo, velho. Pai, muito ruim, cara. Não sei o que tava na cabeça da galera, cara. Ah, eu sei muito bem, não é lícito. E, cara, é bem divertido, cara. Eu acho que o filme da Mulher Maravilha, ele é redondinho. Passa muito bem, cara. São 2 horas e 20, se não vê passar. Entendeu? E é bora lá. É isso. Bom, nos top streets, meu inglês do norte da Itália. É... Peraí, calma, isso era inglês? Isso era inglês. É o norte da Itália do universo bizarro, né? Meu inglês do norte da Itália. Bom, na DC Comics, né? Na DC Movies, que é o Warner, né? Da DC. É... Eu fico então em primeiro lugar com o Homem de Aço, em segundo lugar com a Mulher Maravilha, em terceiro lugar com Batman Begins. Olha aí. Porque do Nolan eu não suporto os outros dois. Mas Begins eu gosto pra caralho. Então, Mulher Maravilha, aliás, Homem de Aço, Mulher Maravilha e Batman Begins. No geral, eu fico com o Esquadrão Suicida. Mentira, gente. Foi errado isso. Caralho. No geral, eu fico com Guardiões da Galáxia, volume 2. Olha aí. E eu acho um filme do caralho. Eu não vou trapacear igual o Cláudio, tá? É, em primeiro lugar... Sincero. Né? Em segundo lugar, eu fico com... Vamos ver qual que é melhor. Né? Os Vingadores meio que me decepcionaram um pouco, os dois filmes, sabe? Não são filmes ruins, longe disso. Mas eu acho que em segundo lugar, eu vou ficar com a Guerra Civil. E até quero rebater uma coisa, porque no Guerra Civil é o único dos todos os filmes de herói no qual o vilão é um dos heróis. Querendo ou não, a batalha final é contra um herói. Porque o vilão da Guerra Civil é o Homem de Ferro. Uhum. E não só isso, cara. É um filme que o vilão vence. Exatamente. É verdade. É o único filme... Assim, cara, rapidinho. Guerra Civil terminaria muito melhor sem o telefonezinho e me liga se precisar de ajuda, sabe? Se não tivesse aquilo, se eu tivesse acabado com a cisão dos dois, seria um filme muito mais foda, cara. Seria um final muito mais foda mesmo. O Guerra Civil, a gente espera que... Não, no final eles vão se juntar pra lutar contra um cara que vai virar um monstrão lá e vão vencer e a amizade sair. Porra nenhuma. Eu não tava esperando isso. Eu tava. Que é o clichê, né? O clichê dos clichês. Mas eu... Ia pegar aqueles... Uma guerra contra aqueles novos super soldados, né? Sim, alguma coisa assim. Sabe o que eu tava esperando? Gente, sabe o que eu tava esperando? Eu era um dos otários que tava esperando o Capitão América morrer nesse filme. Nem tanto. Mas eu achei muito foda quando eu descobri que o vilão, o semi-vilão, né, podendo falar assim, do filme, é o Homem de Ferro e sua arrogância, porque ele é o vilão final. Sabe, a batalha final é pra ele. O escudo do... Ah, cara, não é arrogância, cara, vai lá, o cara acabou de descobrir como o assassino dos pais dele tá na frente dele, né, cara, o que que você faria, dragão? Ah, cara, eu também caía na porrada, velho, desculpa. Então, é, cara. Tipo assim, que... mas tipo assim, é, o... A raiva, né? O negócio, o vilão não era arrogância, era tipo assim, é o Tony Stark perturbado, cara. Uhum, sim. Tanto que, tipo assim, no começo do filme, fala que o trauma dele é no dia que eles ter brigado com os pais, no dia que eles morreram, entendeu? Verdade. Ele não conseguia ter feito as pazes, tipo assim, ele, vou fazer as pazes quando eles voltarem. E eles não voltaram, saca? Era o maior trauma que ele tinha. Isso daí é a primeira cena, cara. E isso reflete no final. Verdade. Isso foi bem construído, cara. E aquele final, pra mim, é justificável. Ele, até a frase dele, cara, porque ele tá totalmente deslocado, cara. Ele tá perturbado. É, velho. Ele tá nem. Cara, ele não tá raciocinando. Aquilo ali não é um momento homem. Ele não é o Homem de Ferro. Aquilo ali é o Tony Stark, puto. É só um ser humano, cara. É o Tony Stark, puto e magoado, velho. É verdade. Ele é, então. Bom. Foda pra caralho esse filme, então fica aí, né? Mas o Guardiões da Galáxia, volume 2, é um filme que me surpreendeu ainda mais por ser o 2, sabe? Então, Guardiões da Galáxia... Eu poderia pôr outro no lugar da Mulher Maravilha, mas eu vou pôr porque a DC merece destaque pra esse filme. Como já foi dito aí no meio de tanta porcaria que a DC fez. Que a DC depois de 8 anos que a Marvel tava fazendo filme, parece que acordou e falou assim: puta que pariu, tamo atrasado, vamos sair correndo, manja? Tipo assim, aquele, sim, o cara que tá trabalhando, o chefe fala assim: quem terminar primeiro pode ir embora, curtir o final de semana. Aí faltando uma hora pra os caras começam a ir embora, aí você percebe que tá atrasado, e que tá todo mundo indo embora e você tá ficando pra trás. Aí começa a fazer um monte de merda. E é a DC. Não. É, tipo assim, ó, o chefe chega assim, você tá fazendo trabalho, aí o chefe chega, ó, o prazo é pra amanhã, hein? Putz! É, mais ou menos isso. A DC foi isso nos últimos anos, né? E eu não duvido nada, Wallace, a DC rebootar todo o universo e começar de novo. Ah, cara, eu espero que ela faça isso, cara. Não, talvez, cara, vamos fazer direito. Roda todo mundo. Talvez a Mulher Maravilha impeça isso de acontecer, sabe? Pelo sucesso do filme. Mas eu fiquei com medo da DC começar tudo de novo. E a minha nota pra Mulher Maravilha vai ser 4. É, eu poderia dar 5 se eu fosse comparar ela só com o filme da DC, né? Uhum. Mas eu tô comparando ela como um filme em geral. Então ela merece um 4. Guardiões da Galáxia Volume 2 pra mim é um filme número 5. É, Kingsman é um número 5. Só pra você ter uma ideia, sabe, Wallace? Jurassic World é um filme número 5 pra mim. O próprio Pacific Rim. Então ela fica número... Ok? Alguém quer considerar mais alguma coisa? Aí eu falei, né? Um filme 4 pra caralho. É, as barriguinhas são muito bonitas. O CGI tá bonito, o CGI tá bonito, pra poder deixar ela mais encorpada. O CGI tá legal. Que tem CGI ali, você sabe, né? Não é só Malhação. Sim. É uma Malhação com cara de CGI, só um pouquinho de CGI pra dar um gás. E eu gostei de ser enganado com a questão do Ares. Oi? Oi que é? Sim. E eu gostei de ser enganado com o Arias, né? Na verdade. Ah, tá ligado que algumas cenas ela gravou grávida com barrigão, né? Ah, é? É. Eu sabia, cara, olha aí, eu não lembrava. Eu, na verdade, eu acabou de falar. Então, por isso que algumas cenas tem CGI assim, tá ligado? Uhum. Tanto que ela gravou com barriga verde. A Viúva Negra também gravou alguma coisa grávida, né? A Scarlett. Acho que foi o Ghost in the Shell. Ela gravou grávida também. Ah, não sei. É, foi o Ghost in the Shell. Ela gravou grávida. Não sei quem foram os felizados, cara, mas eles estão muito felizes. Estão de parabéns, né? É. Como o cast já está ficando um pouco machista, eu acho que é pra gente finalizar por aqui, né? A gente tá indo bem até agora, não vamos chegar no final, Cláudio. Pera aí, calma. Eu sou famoso por sempre cagar o final do cast. Eu vou falar uma frase aqui só pra poder deixar totalmente machista, hein? Faltou bunda nesse filme. Ponto. Ah, cara, não sei. Pra mim, tudo compensou com aquele sorrisinho da Ganuva. Ah, meu irmão, puta que pariu. Tava um dragão. Eu tenho uma outra pergunta. Por uma ilha onde só vivem mulheres e aonde a Mulher Maravilha demonstrou todo desinteresse pelo físico masculino, né? Por que elas usam roupa, afinal? Eu vou te dizer o que aconteceu naquela ilha, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Elas ficavam molhadas, mas não tinha água perto. E direto. Mas, a gente já deu nota, mas eu vou fazer só o último comentário que a diretora diz. A diretora tem sites aí, vocês podem procurar se quiser, eu não vou procurar pra pôr link, não. Mas a diretora disse que sim, as Amazonas se satisfaziam com elas mesmas e pra elas eram coisa natural. Ficamos, a diretora afirmou isso, que nesse universo elas são não são lésbicas, sabe? São... Mas não tem outra opção, né? Exatamente. Então, inclusive a Mulher Maravilha... É o que tem pra hoje. A Mulher Maravilha deixa muito claro quando ela diz o seguinte: os homens são essenciais para a procriação, mas são dispensáveis para o prazer. Inclusive são caraca. E, gente, teve tanta piadinha de sexo nesse filme, cara, que foi o tempo todo. Muito perdido pro sentido, cara. Muito bom, ficamos por aqui. Queria ver aí uma festa das Amazonas pra ser bem machista nesse final. Alex Brown, que ele deve ter feito. Um grandíssimo abraço, Cláudio. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Tchau.